Horóscopo. Confira o seu signo. Previsões agora para o seu signo durante essa semana. Não, peraí, você, que viado é esse que ficou macho do nada, cara? Tô meio cura gay. Ah! A louca! Previsões para o seu signo. E ainda o cara me fala que o horóscopo não tá engraçado. Ele se ama um abraço. Previsões para o seu signo durante esta semana. Previsões para você que é de Áries. Eleve sua espiritualidade. Ou seja, coloca o nome de algum inimigo na boca do sapo, costura e aguarda, tá? Resultados rápidos. Previsões para você que, assim como eu e o Marcola, é de Touro. As coisas não têm cheirado muito bem, então você toma muito cuidado ao ingerir feijão, feijão preto, repolho, ovo cozido. Previsões agora para você que é de Gêmeos. Não fique chorando pelo leite derramado, a menos que seja você que tenha que limpar o fogão depois. E no próximo bloco, as simpatias do pai charuto de xoxó, assim, para vocês.